601, autorizado o táxi para a ponte de cara da pista no 0, via Pátio Taxi Índio, ponte de cara, reporte pronto, que é legal no 0, no 5. Pátio Taxi Índio, ponte de cara, reporte pronto, estado no 0, no 5, 3, 3, 3. Romeo 01 autorizado, linha de decolar, pistão 03, calmo. Transmissão 01 decolado aos 44, chame controle, 120, decima 80, bom dia. 3080, 103, 60, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, 103601, passa a 1200. 3601, bom dia, passa a radar. Tudo lá, seja 3060, apoio 2600. 601, chame transmissível, frequente 925 de cima 1, alternativa 23 de cima 8. portão Romulo 961 no portão 3. Sete da Índia, autorização Galeão 400. Voo 961 para o Galeão, prepare-se aí da São João, aguarde um minuto, cópia. Campo 1, levantando. Voo 961, copia? Copia. Voo 961 autorizado pelo aeroporto do Galeão, VPZ 44, nível de voo 360. Saída São João, transição Dockery, decola da pistola 0 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5041, controle 120.80. Transição é Dockery? Afirmo. Então, 360, Galeão, via APZULU 44, decola na Campo 1, transição, bloco, pistola 0, curva direita. Transponder 5041, controle 20.8, voo no 961. Voo 961, só confirmando o nível 360. Ciência 360. Tá correto, ela é pronta para o SAT 3. Estava lá no 1.3, aguarde. Segunda, preparei seu destino de 1, aguarde cópia. Salvador 1, 2, 3, 9, ingressando aí, de apronto. Fuma 2, 2, 9, autorizado, alinhado e decorar, pistão 0, vento, variável 0, 2, 9. Teve decolagem, 0, 1, 2, 2, 9. Número 9 e 61, no tá livre pushback, portão 03, está no front tax. Agora é para o taxi, ligou o 9-1. Na 251, copia? Copia. Será na 251, autorizado para Guarulhos, dia 12-1-0, tá batendo, vídeo voo 380. Saída São João, transição ótima, decola da pista 1-0, faz a decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5044, controle 120, decima 80. Nas Guarulhos, circulou 1-0, Taubaté. Decolada 10, na Samboro. Percurso à direita, 5044, 308, nível 380, 6. Chegando a 251, está confirmando a saída São João na transição ótima. Samboro, ótima. Recurso para 3280, na curva aqui. 044, 308, ligado, 6. Bruno 229, decolado 1-4, controle 1-2-0, decima 8-0. 2-0-8, bom, 2-2-9. 2-2-9, Santa Catarina, mais 0-3-6-0, após 2-0-6-0. Autorizado, táxi direita ainda, da ponte de espera da pista 1-0, da ponte de espera, reparte pronto, que é legal, 1-0, 1-6. Sim, tive a Índia, a ponte de espera da 1-0, reportando pronto, que é legal, 1-0, 1-6, gol 1-9-1. 961 autorizado, linha de decolação 10 vento variável 022. Linha de decolação 01961. Autorizado em portaria, o 625 no meu xará. Xará 6075, autorizado alinhar e manter o pistão no zero. Seguro 961, decolado 09, chama o controle 120, decimal 80. Controle 2080, com 961. Controle Salvador, bom dia, com 961, Sambu 19, passa 1500 ao 360, e se possível, Frodileda. 961, bom dia, contato Adarço, Matanjo 360, após 2000, letra. 7360, após 2000, voando letra, gol 961. Sou 1239, chame o centro em si, frequência 1251, alternativa 2318. 35238, grato, gol 929. Como 38 a bordo, 4 horas e 10, autonomia, Fernando Galeão. Fernando, a vista como utilizando o táxi direito ainda até o ponto de espera da pista na 0, no ponto de espera em parte pronto, que é legal, no 0 na meia. Obrigado, portanto, em pronto, com 1 no 0 na meia, na ajuda. Oi, Salvador, bom ano 3, 4 horas, bom dia, se você tem a informação em dia, se autorização, tanto como bom. Número 349, que aparece do chão, voando na guarda de cópia. Tá voando, aguardando o próximo, não, 349. Será 6075, autorizado, decolar, pistão no zero, vento variável 1. A gente QL9 Zulu Kilometer 1 arrived to 2,000 feet, QNH 106. Bom dia, 1 Zulu Kilometer 1 arrived to 2,000 feet, QNH 106. Muito bom dia, Mike Yank Delta, estacionado na remota 12 do Pátio 1, solicitando autorização de reboque até o gate 5. Mike Yank Delta autorizado, reporte até o portão 5. Mike Yank Delta, reporte até. Considero 1-0 pronto, né, 2 de coro. Chanel, meu 2 de coro autorizado, linha e mantém, pista 1-0. Mantendo a 0, 2 e 5. 349, copia. 349, autorizado para o Rio de Janeiro, São Cristóvão, via 144, aldeia, nível de voo 380. Saída salvo 1, transição docking, decola da pista no 0, após decolagem, primeira curva direita. Transponde 5050, controle 120.80. Chama 1-0 vento calmo. 3-4-9-4, autorizado, chama o táxi. Goiânia 251, no decolar 227, chame controle 1, 20, decimal 80. 20, 80, vai chamar na 251. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via táxi índia, no ponto de espera é o ponto de pronto, QNH 1-0 no meia. Autorizado o ponto de espera da 1-0 via índia, 16, 1349, vai chamar a reação. Olha, vai chamar o ponto de espera. Goiânia 349 autorizado, linha de decolar, pista 10, vento variável 02 nós. Autorizado a linha de decolar, pista 0, 1349. continua na Anuvilho, pode estar de sua casa. Continua na Anuvilho, para o seu pode estar de sua casa. Uma vez 51, chama o seu filho, grupo aí, que é uma vez 5, décima 1, alternativa 1, 2, 3, décima 8. 251, 2, 3, 8, 1, 2, 5, 1. Yankee Delta 6, bom dia. Uno 349, decolados 34, chama o controle, Uno 20, decima 80. 2080, bom dia, Uno 3, confirma. Contato radar, nós temos o 380, autorizado da Leda. O Leda subindo para o 380, gol 1349.